Palestra realizada na União Espírita Cristã, no dia 31 de janeiro de 2015, tema: Aprendendo com Francisco, com Elizabeth Tolomelli. Eu vou precisar muito da vibração de vocês, porque falar de Francisco de Assis é realmente uma missão muito difícil. Nós vamos começar lembrando de uma reunião mediúnica há mais ou menos mais de 30 anos atrás. E nessa reunião mediúnica chegou uma equipe de franciscanos pedindo que cuidássemos das crianças, pedindo que a infância fosse muito cuidada, principalmente a infância do nosso país. Mas um dos franciscanos que ali chegou também deixou um recado seguinte: digam à nossa irmã que antes de pintar um quadro de Francisco de Assis, que ela aprenda a viver como Francisco de Assis. Esse quadro nunca pintei. E até hoje, quem sou eu para viver como Francisco de Assis? Mas coube-me agora falar sobre ele. Então fomos buscar, estudar e tentar trazer aqui para nós, já que eu posso contar com a vibração positiva de todos vocês, que com certeza vão me ajudar, encarnados e desencarnados, e a gente vai conseguir trazer alguma coisa, porque é uma vida muito rica e os acontecimentos, os fatos desta vida tão maravilhosa são inúmeros. Então nós procuramos resumir bastante. Vamos lá, que Francisco nos ajuda. Tomás Celano foi companheiro de Francisco de Assis, conviveu com ele, era um de seus companheiros da fraternidade. E ele foi, então, o primeiro biógrafo de Francisco de Assis. Ele, convivendo com Francisco, ele pôde, então, escrever alguma coisa, já que Francisco não era nenhum letrado, teve muito pouco tempo na escola. Então, muitos dos escritos que foram encontrados foram ditados por Francisco. E pouquíssimos mesmo foram escritos de próprio punho por Francisco de Assis. Então, Tomás Celano foi o primeiro a escrever algo sobre Francisco, e esses escritos foram encontrados e trabalhados durante muitos anos de pesquisas. Francisco de Assis nasceu em 1182 e morreu em 1226, aos 44 anos. Esta é a cela onde ele faleceu, onde ele retornou então para a espiritualidade. Renasceu no mundo espiritual. Seus pais, Pietro Bernardoni, que era um alto comerciante de tecidos, e Pica Bernardoni, uma alma sensível e mansa, dedicava seus labores domésticos. Ela já tinha um outro filho chamado Ângelo, mas que era irmão de Francisco apenas por parte de mãe. Pietro Bernardoni era esse comerciante e era um homem assim mais rude, mas ganhava muito dinheiro porque ele comerciava tecidos que ele buscava na França. Então eram tecidos muito caros, tecidos muito bonitos, e a sua loja ficava embaixo e a casa em cima. As casas não eram muito grandes, não eram muito ventiladas, tinham poucos móveis, segundo a história nos conta. Francisco, então, nasceu na cidade de Assis, na Itália, que lá no início a gente colocou o mapa e mostrou onde fica a cidade de Assis. E desencarnou no Bosque da Porciúncula, que era uma região onde ele gostava demais de ir, que era pertinho de Assis. Então, nós temos que tentar nos transportar para a Idade Média, lá para toda a cultura medieval, para podermos entender aquele homem naquela conjuntura econômica, social, religiosa daquela época. Então vamos tentar, né, nos transportar para lá, para aquela época onde Francisco de Assis nasceu e onde ele teve a primeira infância muito tranquila, porque recursos não faltavam para os seus pais. Mas acontece que quando ele nasceu, Assis tinha sofrido uma enchente muito grande e todas as plantações tinham sido destruídas. E a população, a maioria, como acontece até hoje, né, na maioria dos países, a população era pobre. Então, Assis atravessava um período difícil. Assis fica numa região da Itália chamada Úmbria ou Umbria. Cada tradutor coloca de um jeito. E então foi nessa época que Francisco nasceu, mas não sofreu tanto aqueles horrores que a enchente causou, porque seu pai tinha recursos financeiros. Aqui essa foto nos mostra, então fica um pouco embaçada, né? Mas dá para a gente ver que ali no fundo era um estábulo, onde então moravam um asno e um boi. E na época do seu nascimento, seu pai estava viajando para a França e sua mãe começou a sentir as dores do parto e o neném não nascia. Até que de repente chegou uma pessoa na casa dela e disse que um homem na rua havia dito que ela fosse para esse estábulo, que ali então nasceria o seu filho. Ela assim fez, foi para aquele estábulo e ali nasceu Francisco. Vocês vão de notar, se der para ver aí mais nitidamente, que ali onde era esse estábulo, hoje é uma capelinha. E acredita-se que a casa de Francisco de Assis seja nessas imediações aí, a casa onde ele nasceu. Quando ele nasceu, como seu pai estava na França, sua mãe pegou e lhe deu o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone, em homenagem a São João Batista, que era um santo protetor da região. Ela tinha muito fervor por São João Batista e então colocou esse nome nele. Mas quando seu pai chegou da França, ficou muito aborrecido, porque já pensou seu filho, o filho de um alto comerciante, ter um nome de um santo que andava coberto com uma pele de animal, que teve a sua cabeça cortada, que vivia mais como um eremita? Não, de jeito nenhum, esse nome não poderia ser o nome do seu filho. E então passa a chamá-lo de Francesco, que quer dizer francês, para nós Francisco. E proibiu qualquer pessoa de chamá-lo de João. Daí então a gente conhecê-lo como São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis. E então Tomás Celano descreve na sua biografia a figura de Francisco. Tinha o rosto delgado, olhos negros e límpidos, cabelos negros, barba escura e rala, nariz estreito, pele alva, lábios finos e boa dentadura, dedos longos e expressivos e uma voz musical e atraente. Na realidade, todos os biógrafos falam dessa voz de Francisco, falam da sua poesia, da arte, como ele gostava de cantar desde a sua juventude. Ele gostava de cantar. E essa pintura, que é um afresco que está na Basílica de São Francisco, lá em Assis, é a que retrata mais fielmente o rosto de Francisco. Pelo menos foi a informação passada para a gente. Continua então Celano. Ele era bem-humorado, mas era indisciplinado. Qualquer coisa que pareça conosco, né, não é coincidência. Era cortês para com todos, mesmo quando ele estava mais rabugento. E da mesma forma, ele era invariavelmente generoso com as pessoas. Ao contrário de muitos arrivistas, aquelas pessoas que pensam muito em si, gananciosas, que se tornam avarentos e egoístas como os pais. Ele não. Ele não tinha nada disso do pai. Em outras palavras, ele era o tipo de adolescente com quem era fácil impacientar-se, mas que era difícil detestar. Era um excelente festeiro. Conta-se que ele passou apenas 3 anos na escola. Essa escola era no portal da igreja e era um padre que passava os ensinamentos. A cartilha, com certeza, eram os ensinamentos bíblicos, que era o que se tinha de literatura na época. E com 3 anos que ele estava ali, ele aprendeu a recitar o Pai Nosso em latim, o Credo e alguns salmos. Então essa era a cultura de Francisco. Mas por quê? Logo que ele começou a adolescência, o seu pai o retirou da escola e passou a levá-lo nas suas viagens até a França para ele já ir aprendendo a comercializar com aqueles fornecedores lá em Flandres e também em Paris e nos arredores ali de Paris. Só que nessas viagens, o pai dele não ligava muito para a educação dele. Então, se a gente, como eu falei, se reportar para aquela época, o que ele mais via e encontrava eram brigas, assassinatos, muitos crimes, prostitutas. E era esse um ambiente que ele via e que foi sendo a sua educação na adolescência. Então imaginem o que foi criando dentro da cabeça desse jovem. Muito bem, nós baseamos a nossa pesquisa no livro desse senhor Donald Spoto, que é um americano, um biógrafo famoso, que já escreveu muitas biografias de artistas, né, de Hitchcock, Ingrid Bergman e outros mais. E ele, então, escreveu esse livro, Francisco de Assis, o Santo Relutante. Ele conta, então, na sua pesquisa, que ele ficou apavorado quando ele começou a sua pesquisa. Nenhum santo foi tão biografado quanto Francisco de Assis. Um santo que não é um santo católico. As suas primeiras biografias, sem ser a de Celano, que era amigo dele, que deixou algumas coisas escritas, não no formato biográfico que segue toda uma cronologia, mas deixou alguns relatos sobre Francisco. Mas os outros biógrafos que começaram a estudar isso a partir do século XX e no século passado, né? Então, ele ficou impressionado com a quantidade de estudos sobre Francisco de Assis. A princípio, ele pegou 1.575 obras em 4 idiomas. Depois, quando ele já estava com seu livro quase pronto para ser lançado em 2002, em 2001, nos Estados Unidos, 3 editores reuniram 16 tradutores e foram fazendo outros técnicos e conseguiram terminar uma biografia baseada na literatura medieval, formada de 3 volumes com 2.362 páginas. Desse período para cá, muitos outros livros foram escritos. E então a gente vê aqui que é realmente uma pesquisa muito grande. E nesses estudos dele, do Donald Spoto, ele contou com a ajuda de pessoas em várias partes do mundo. Ele viajou por várias partes do mundo para buscar material para fazer o seu estudo. Inclusive médicos que o ajudaram muito por causa das doenças que Francisco teve. E ele então encontrou nas suas pesquisas pormenores da avaliação de manuscritos da Idade Média. não deve ter sido fácil, né? Buscar esses pormenores, muitas vezes numa linguagem muito da época, difícil de traduzir. Sobre a economia medieval, precisava saber sobre a economia, como nós já falamos aqui, como era o estilo de vida do povo naquela época. A gente falou que as casas eram pequenas, eles ficavam muito do lado de fora, porque as casas eram muito escuras, tinham poucos móveis, mesmo aqueles que tinham mais dinheiro. Mas a maioria da população morava em cabanas, em condições muito rudimentares, porque como havia muito assalto, muito roubo, eles ali na cabana, eles colocavam todas as suas criações para poderem dormir juntos e eles assim poderem tomar conta da sua propriedade. Sobre histórias das cruzadas. Então foi pesquisado porque Francisco, um dos sonhos deles, nós vamos falar ali, era participar das cruzadas. Sobre crônicas da comunidade de Assis. Porque não apenas Celano, mas outros também escreveram alguma coisa sobre Assis e sobre Francisco. Sobre os primeiros anos de Francisco, sobre as suas enfermidades e a tradição dos estigmas, sobre os problemas do estudo de comentários que em certos casos têm mais de 800 anos de idade. Então é preciso também nesses comentários, em todo esse material, haver uma filtragem, porque muitos são resultado de uma tradição oral. E a tradição oral, muitas vezes, pode não ser tão fiel. Muito bem. Então, vamos chegar lá na juventude de Francisco. Francisco, então, ele estava no auge da sua juventude e esbanjava muito dinheiro, não queria saber de trabalhar na loja do seu pai, gostava de vestir-se com roupas caras, outras vezes extravagantes. Ele mandava fazer suas roupas e emendando um tecido caríssimo com um outro tecido muito pobre, só para chamar atenção. Ele adorava os menestréis, aqueles cantores que na maioria das vezes eram bêbados, que saíam pelas ruas cantando. E ele era um jovem que vivia nesse tipo de sociedade, já que ele tinha dinheiro, né? E que ele tinha sido educado assim, porque ele aprendeu muita coisa nas viagens com o pai. Mas acontece que numa determinada época, ele devia ter mais ou menos uns 18 anos, então a Úmbria ou Úmbria é atacada pela Perugia ou Perugia, que é outra região da Itália, lá no mapinha tinha mostrando também. E foi uma luta muito sangrenta e ele foi lutar. E muitos, mas muitos morreram. E ele foi ferido e preso. E foi levado então para a prisão, ficava num lugar escuro, ele tinha uma alimentação muito ruim e não tinha nem contato com a luz. Imaginem como deveria ser esse calabouço. Conclusão, ele ali pegou a malária e ele escapou com vida, nem se sabe como, porque as condições não eram favoráveis. Então, quando seu pai foi lá e acertou quanto deveria pagar para poder retirá-lo da prisão, ele então volta para casa, alquebrado, quase não conseguia andar. E aí, sob os cuidados de sua mãe e de seu pai, ele passou um ano em tratamento. E quando ele melhorou, ele se lembra que uma vez ele estava na igreja e que chegou um pobre pedindo auxílio. E ele disse que naquela hora não tinha e que o pobre saísse. Da mesma forma na loja do seu pai. Quando às vezes eles entravam e pediam alguma coisa, ele estava tão preocupado com a sua própria vida que ele dispensava e não ajudava. Mas aquilo ficava na consciência dele. O porquê dele não ter ajudado aquele companheiro que precisava de ajuda. Bom, e ele tinha aquele desejo enorme de se tornar um cavaleiro. Ele não queria ser um vendedor de tecidos. Então dizia para o seu pai que ele queria ser um cavaleiro, que ele queria lutar, que ele queria ir nas cruzadas e queria voltar vitorioso, cheio de honrarias, e que ele não ia precisar do dinheiro do pai. E alimentava, assim, o seu sonho de ser um grande cavaleiro. Até que surgiu quando ele já estava praticamente curado, porque a malária nunca o deixou. Até o final da vida ele sofreu por causa da malária. Quando ele estava, então, praticamente recuperado, ele foi convidado por um companheiro para ir lutar mais no sul da Europa, da Itália. E ele foi. Então se armou todo e foi. Mas quando chegaram, bem antes do local da luta, a febre o pegou novamente. E ele, então, naquele delírio, ele tem uma visão. Não era praticamente um sonho, porque ele não estava dormindo, mas ele estava num transe. E nós, hoje, como espíritas, a gente entende muito bem, né? Então ele estava ali, quando então ele ouve uma voz dizer assim: onde deseja ir? E ele descreve então os seus planos de batalha e de tornar-se cavaleiro. Em seguida ele ouviu nova pergunta: quem pode fazer mais por ti, o senhor ou o servo? Aí ele pensou e respondeu: o senhor. Então por que abandonas o senhor e preferes o servo, o proprietário ao cliente? Senhor, que queres que eu faça? Ele diz. E a voz então responde para ele: volte para casa e saberás o que fazer. Deves interpretar de outra maneira a visão que tiveste. Como ele estava já com muita febre, ele não tinha mesmo condições de seguir, então ele teve que voltar. E voltou decepcionado, muito triste, e começou novamente na sua vidinha, contrariando todos os seus desejos, muito triste, porque não era aquela vida que ele queria. E numa tarde, então, quando ele voltava de uma das propriedades do seu pai, ele resolveu parar na igrejinha de São Damião para poder descansar um pouquinho e se refrescar. No pórtico podia-se ler: Domus Mea, casa minha. O prédio estava em ruínas, muito velho e abandonado. Era um prédio que foi construído lá no século 3 e ele estava no século 12, 12 para 13. Então a igreja estava em ruínas. Aí ele entrou ali para descansar, e não se sabe como ali dentro daquela igreja estava um crucifixo que sobreviveu, mesmo aquelas ruínas. Aqui ele já foi restaurado, mas um crucifixo pintado no linho e numa armação de nogueira. E ele então, ali de frente, começou a olhar para Cristo e fitando Cristo olhava também com aquele olhar que a maioria das pinturas de Cristo trazem, esse olhar que nos toca profundamente. Então, pintado sobre uma tela de linho, numa moldura de madeira, de nogueira, era uma imagem impressionante na tradição da iconografia do século XII, de influência síria, com os olhos serenos do Cristo fitando diretamente o observador. Então, ele ficou extasiado ali, cansado, enfraquecido, mas então foi nesse momento que Cristo falou para ele. Nós, como espíritas, já que a nossa palestra é Aprendendo com Francisco, né? Nós sabemos que os objetos ficam impregnados das nossas vibrações. Então, naquela época, se aparecesse um espírito para falar com ele, talvez ele não acreditasse. Mas ele ali, envolvido como ele estava, nos seus pensamentos mais profundos, ele ouviu que dali daquele crucifixo a voz falava com ele, e ele identificou que seria então Cristo falando: Francisco, não vês que minha casa está sendo destruída? Vai então e conserta para mim. Aquilo tocou profundamente Francisco. E naquele primeiro momento, o que ele pensou? a casa de pedra que estava em ruínas, que ele deveria reconstruí-la. E aí então ele sentiu que dentro dele alguma coisa havia se modificado. Senhor, que queres que eu faça? E a voz responde: vai e reconstrói a minha igreja. Ele sentiu essa misteriosa mudança em si mesmo, mas não sabia descrevê-la. E aí Tomás Celano diz: assim é melhor que também nos calemos quanto a isso, porque só ele sabe o que ele sentiu naquele momento. Muito bem, então ele, já se sentindo modificado com as vibrações que ele recebeu naquele local, ele se ajoelha e ele faz uma oração. Supremo e glorioso Deus, porque a tradição católica, e esse Donald Spoto, ele é teólogo, a tradição católica confunde às vezes Deus com Jesus, embora durante o tempo todo do livro ele faz a separação, mas há momentos em que deixa escapar, confundindo Deus com Jesus. Supremo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração e dá-me a verdadeira fé, esperança, esperança segura e perfeita caridade, sentido e conhecimento. Senhor, para que eu possa executar a tua vontade sagrada e verdadeira. Então, naquele momento ali, ele sentiu que algo ele precisava fazer, que se estava acontecendo algo dentro dele, algo também precisava ser feito naquela igreja. E a partir daquele momento, então, ele volta para casa mais sereno e com o pensamento de reconstruir a igreja. Mas, como ele era um jovem impetuoso, o que que ele faz? Ele vai lá, pega um monte de tecidos e vende aqueles tecidos e leva o dinheiro e entrega para o padre, para os pobres que estavam perto da igreja de São Damião. Quando seu pai soube, ficou enfurecido, porque ele levou uma fortuna de casa. E o padre da igreja pegou o dinheiro e guardou, porque quando os pobres falaram que não podiam aceitar, que ele nem sabia o que fazer, ele jogou longe o dinheiro. E o padre foi lá e pegou para começar a reconstruir a igreja. E ele não se conformava, então, do pai brigar com ele por causa do dinheiro. E ele começou todos os dias ir para a igreja de São Damião, varria a igreja e começou a reconstrução da igreja. E o padre o ajudava. Nessa época era bispo em Assis Guido, que era um homem muito severo. E também as leis daquela época, qualquer problema jurídico era resolvido em praça pública. E como a autoridade máxima era o bispo, era ele quem julgava. E foi assim então que Francisco foi levado a julgamento ali, porque o seu pai foi lá na igreja cobrar o dinheiro. Quero que me pague todo o dinheiro que você tirou da minha loja, já que você quer viver assim. E aí então o pai dele vai até o bispo e combinam um julgamento ali na praça. E Francisco, então, é trazido para o julgamento. E naquele momento, então, em que ele está, que está toda a população, e o bispo aparece, está o seu pai, para surpresa de todos, Francisco não aparece mais todo maltrapilho. Francisco aparece de barba feita, aparece com roupas bem arrumadinhas, limpinhas, e aparece ali diante do pai e com uma bolsa de dinheiro na mão. E é na hora então que vai acontecer o julgamento, Francisco então se despe totalmente, entrega suas roupas ao pai e a bolsa de dinheiro. E naquele momento ele grita: até agora eu chamei Pedro Bernardone de meu pai, a partir de agora eu só chamarei de pai o Pai Nosso que está nos céus, porque é dele que eu sou filho. E a partir daquele momento, então, nunca mais se ouviu falar dos pais de Francisco. O bispo o enrolou no seu manto e o bispo sentiu firmeza nele, embora, e acabou o julgamento, não precisou haver julgamento, porque ele ressarciu ali tudo o que ele devia. Muito bem. Essa história, esse fato acontecido, foi muito retratado. E essa foto é lá da Basílica também, pintada por Giotto, né? É um momento em que ele se despe. Mas converter-se é embarcar num processo, não é algo que acontece de um minuto para o outro. E nós, espíritas, sabemos muito bem disso. A nossa conversão, a gente chama de reforma íntima. E a reforma íntima não é um processo? Assim também a conversão. E a conversão de Francisco foi um processo durante toda a sua vida. Então, converter-se é embarcar num processo. Em termos religiosos, implica uma decisão de comprometer com Deus a íntegra da vida. Foi assim que ele se comprometeu. E aí, então, Francisco passou a usar um manto bem rústico, ganhou um cordão do bispo para enrolar na sua cintura, e a partir daí ele passou a se vestir assim. E logo depois começaram a surgir companheiros que queriam viver como Francisco, porque a sua atitude tocou muito aqueles jovens que hoje nós chamaríamos até de hippies, de revoltados, né? Mas que tinham uma missão, tinham um exemplo a deixar para nós, né? E ele então passou a pintar atrás das túnicas esse T, que é o tau em hebraico e tau em grego, que também tem um formato de uma cruz, que passou a ser o símbolo deles e que para Francisco tinha o significado, que era o seu serviço aos pobres. Então ele, com pedaços de calcário, ele fazia o T e gostava muito de orar com os braços abertos, relembrando o T. E até hoje, né, os franciscanos usam esse T no cordão. Aqui nós temos o manto dele, que está lá em Assis. A túnica que ele usava, toda de retalhos, né, de tecido bem rústico. Aqui com o cordão. E o que ele mais pregava era a paz. Lembrando sempre das escrituras, lembrando de São Paulo. Que São Paulo dizia, vivei em paz e o Deus de amor e paz estará convosco, na carta aos Coríntios. Então era isso que ele pedia aos companheiros. E num dia, quando ele está voltando para a igreja, ele encontra os leprosos. E ele corre lá e abraça o leproso, porque ele não tinha um alimento, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada para oferecer ao leproso. Ele então dá um abraço e a partir daquele momento ele começa a cuidar dos leprosos, limpar as feridas, tudo. Então esse abraço que Bezerra de Menezes também deu para um companheiro quando ele não tinha nada material para oferecer é muito simbólico, né? Então Francisco de Assis também. E aí começaram a surgir primeiramente 4 companheiros para acompanhá-lo: Bernardo Quintavalle, Pedro Catânio, Giles e Silvestre. Silvestre foi o primeiro sacerdote que se juntou a eles, porque ele não pertencia a religião nenhuma, ele ia à igreja, mas ele não pertencia a nenhuma ordem religiosa, né? E então, quando ele reunia com os seus companheiros da fraternidade, ele falava sempre da paz. E ele dizia assim: ao anunciardes a paz com vossas bocas, certificai-vos de que existe paz maior em vossos corações. Todos devem ser atraídos para a paz, a bondade e a harmonia por meio de vossa delicadeza. Para isso fomos chamados, para curar os feridos, reparar o que foi partido, conclamar os que erraram. Então era assim que Francisco estudava o Evangelho. Ele primeiro agia, ele primeiro colocava em prática. Depois, então, ele se lembrava dos ensinamentos evangélicos. Quando Jesus, né, dá aos seus discípulos, né, a condição de que saiam, que curem os leprosos, né, que afastem os maus espíritos, a mesma recomendação de Jesus para os apóstolos, mas ele primeiro fazia, E depois, então, ele estudava. Diferente da gente, né? A gente estuda, estuda, estuda e não aprende ainda, né? E lembrava sempre, trazia sempre os ensinamentos de Jesus para seus companheiros. Quando algum companheiro queria entrar para a Irmandade, ele dizia: se desprenda de tudo aquilo que se pode pegar, ou seja, de todos os bens materiais. Venha nu, venha só com a sua alma e uma única túnica basta. Lembrando Jesus: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás o tesouro dos céus. Depois vem e segue. E essa ilustração lembra que lá também no século III existiu um homem, Martinho, São Martinho, que ficou também conhecido por isso. No inverno, ele voltando de uma luta, ele encontra um mendigo tiritando de frio. Então ele pega a sua espada, rasga a sua capa ao meio e cobre aquele mendigo. Então era isso que Francisco queria exemplificar sempre para seus companheiros: que dividissem, que dessem tudo aquilo que eles tinham e que não tinham necessidade. Ainda lembrando Jesus, ele dizia: não leveis coisa alguma na viagem, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma segunda túnica. Tudo isso era um peso. Ou seja, quando nós realmente queremos trilhar o caminho do Evangelho, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que é peso. Não só as coisas materiais, que muitas fazem falta para a nossa vida. E ele também reconhece isso. Mas nos despojarmos das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso temperamento brigão, de tudo aquilo que ainda são mazelas dentro de nós. Se algum de vós quer seguir, que se negue a si mesmo. E tem mais, ele ainda lembrava que Jesus dizia: se quiseres me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não dizia: tome a minha cruz e siga-me. Não, é cada um de nós com a nossa cruz para segui-lo. Então aqui São Damião, ali a igreja Santa Maria dos Anjos, e dentro dela a Porciúncula. E o que que eles fizeram? A Porciúncula era só aquela capelinha. Eles construíram essa igreja enorme em volta dela. Assim como também no Rio Torto, o Tugúrio, onde ele gostava de ficar. Muito bem. E ele foi então enviado a Roma pelo bispo Guido. E Guido lhe deu provisões para a viagem. Só que chegando em Roma, ele deu tudo aquilo que ele levou na viagem, ele deu para os pobres. E nessa primeira viagem que ele foi, então, encontrar com o Papa Inocêncio. Aí ele foi lá porque já eram muitos os companheiros da fraternidade. E a igreja estava exigindo que ele regulamentasse, fizesse uma bula, fizesse uma regra para aquela fraternidade. E ele não queria isso. Ele queria apenas que os irmãos se reunissem para ajudar as pessoas, para ajudar a cuidar dos leprosos, falar de Deus, levar um consolo com a palavra de Deus. Aí então, na primavera de 1209, ele e seus irmãos vão a Roma para encontrar o Papa Inocêncio. E quando terminaram e conseguiram, depois que o Papa mandou que ele voltasse, que ele fosse refletir, porque precisava haver uma organização, senão eles poderiam ser chamados de hereges e poderiam ser perseguidos. Ele então, quando eles já iam embora, ele foi, ele meditou e ele aceitou. Aceitou, mas dentro daquelas condições de não se tornar uma ordem de religiosos, de se tornar apenas uma fraternidade mais organizada. Aí na saída, então, os funcionários lá do Vaticano cortaram o cabelo de todos eles aqui atrás, a chamada tonsura, né? para que eles então não fossem presos como hereges, fossem reconhecidos como aqueles que levavam a palavra de Deus. Mas qual nome então Francisco daria para a sua companhia? Para ele, já que era inevitável que tinha que haver uma organização, ele queria que se chamassem os irmãos menores, porque o principal sentido era a fraternidade. Mas saiu de lá de Roma com este nome. Mas mais tarde, à medida que foi crescendo a ordem, no final já tinham 3 mil pessoas espalhadas por toda a Europa, 5 mil franciscanos. Então era impossível que ele conseguisse controlar apenas com a sua palavra. Ele foi tendo que ir deixando os encargos para outros companheiros. Então mais tarde foi substituída por ordem dos frades menores, o que o contrariou muito, porque ele queria que a palavra irmãos é que representava a fraternidade. Então ele queria que continuasse assim, mas foi substituído por ordem dos frades menores. Seus menores seriam literalmente isso, os servos mais humildes. Não importava que o nome tivesse mudado ou que eles tivessem agora uma bula. O que importava era o comportamento deles. E eu vou ter que correr. Então, enquanto ele estava lá, Inocêncio, que era o Papa, sonhou e viu, né, a igreja de São João de Latrão quase em ruínas. E que São Francisco a sustentava em seus ombros. Aqui a pintura representa muito bem a pintura de Giotto. E pediu que ele reconstruísse a sua igreja. Mas não reconstruísse fisicamente, que ele mantivesse a fidelidade ao Evangelho de Jesus, porque nessa igreja, que é a mais antiga, chamada mãe de todas as igrejas, nessa igreja então havia o castelo do Papa, que era do lado. Depois é que foi construído todo aquele complexo grandão do Vaticano. E quando ele volta de Roma tão decepcionado, ele encontra os pássaros e começa então a falar para aquele bando de gralhas, né, de pássaros em volta dele. Que significado tinham os pássaros para o mundo de Francisco, para os seus cronistas e para ele próprio? Ele ali, onde ele acampava na sua viagem de volta, ele parava e falava com os pássaros ficavam quietinhos, ouviam. Então nós fomos encontrar que nesse livro, um livro francês, Le Livre de Roi Modou e La Reine Ratiot, há uma explicação sobre os pássaros, a utilização de pássaros como símbolos na Idade Média. A tradicional divisão medieval da sociedade entre os que rezam, os que vão à guerra e os que trabalham está representada por categorias específicas de pássaros. Só não consegui saber quais são as categorias. Só a de São Francisco. Os pombos, os corvos, as gralhas, exatamente os pássaros aos quais se diz que Francisco falava, são símbolos daqueles que trabalhavam com as mãos. Então, aquela classe mais baixa que trabalhava com as mãos era representada por esses pássaros aos quais Francisco falava. E conta-se que uma vez ele estava fazendo uma pregação e havia um bando de andorinhas, mas que gritavam tanto que ele não estava conseguindo falar. Então ele parou, chegou para as andorinhas e falou: olha, vocês já cantaram bastante, agora vocês vão ficar quietinhas para ouvir a palavra de Deus. E elas ficaram no maior silêncio enquanto ele fez a pregação. Então são muitas as histórias em torno de Francisco. Numa carta que ele ditou para Léo, um de seus companheiros, quando então as pessoas que não eram da fraternidade dele, mas queriam também se dedicar aos pobres, mas eram casados, tinham famílias, ele então ditou para ele essa carta: somos esposos quando a alma fiel se junta pelo Espírito Santo a nosso Senhor Jesus Cristo. Somos seus irmãos quando cumprimos a vontade do Pai que está nos céus. Somos mães quando levamos em nossos corações e corpos, por meio de um amor divino e a consciência pura e sincera, fazendo-o nascer por meio de uma atividade santa que deve brilhar como exemplo para os outros. No amor que é Deus, suplicamos a todos a quem chegarem estas perfumadas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que as recebam, pois aqui foram escritas com amor e bondade. Então, as pessoas que queriam reformar sua vida. Ai, o tempo está acabando. Clara de Assis. Havia uma jovem, né, que também queria se dedicar à vida religiosa. Ela não queria casar. E os casamentos eram arranjados desde que eram crianças. E ela, então, uma noite, ela saiu de casa, porque ela não queria realmente casar, e foi procurar Francisco. Ele, então, a levou para a igreja de São Damião, porque havia ali um convento. E lá ele pediu que ela ficasse ali. Seus pais, seus tios foram buscá-la, mas não teve jeito, né? Ela, então, foi para lá e mais tarde acabaram suas irmãs e sua mãe indo também para o convento. Então, um funcionário da sua casa dizia que ela guardava a comida que recebia, punha de lado e mandava levar para os pobres. Ela tinha também o mesmo sentimento de Francisco, né? Clara se escondia, mas sua vida se manifestava. Clara se calava, mas sua fama clamava. Clara recolhia-se no convento, mas se espalhava pelo amplo mundo. Isso está na bula de canonização de Clara, que viveu ainda 27 anos mais do que Francisco. Aqui, a cela onde ela fazia as refeições com as outras freiras e aonde está esse vaso de flor é o local onde ela se sentava. E ela escrevia cartas, então, para aquelas senhoras que também iam lá em busca de um auxílio, de um atendimento fraterno e tal. Então, um trecho ela diz o seguinte: conserve sempre o que você tem, faça o que está fazendo e não o deixe. Mas em rápida corrida, com passo ligeiro e pé seguro, avance pelo caminho da bem-aventurança. E quando ela então, depois que os seus familiares foram, tentaram buscá-la e não teve jeito, aí então ela também teve os seus cabelos cortados por Francisco de Assis. E estão lá em Assis, dentro dessa urna, os seus cabelos. E Francisco tanto fez que ele, mesmo doente, ao quebrado, ele conseguiu ingressar junto com seu amigo Iluminatus e foram na cruzada. Vou falar bem rápido, na quinta cruzada. Então foram para lá porque eles queriam salvar a Terra Santa. E então, chegando lá no Egito, eles encontraram o sultão Malik al-Kamil. E isso não está registrado só nos escritos da igreja, mas também em crônicas islâmicas. E esse sultão, então, eles eram muçulmanos. E a briga era porque os muçulmanos haviam invadido Jerusalém. Então, as cruzadas eram para poderem salvar a Terra Santa, Jerusalém. E todo aquele era da lei muçulmana. Todo aquele que tentasse converter alguém muçulmano para outra religião deveria ser decapitado. E ele vai lá, ele enfrenta tudo aquilo e vai na frente do sultão e fala com maior simplicidade, porque Iluminatus sabia um pouco de árabe e traduzia, e fala para o sultão que queria só apresentar Jesus para ele, para salvar a alma dele. Então, o que ele faz? No fundo, olha como ele era bom. Vou contrariar esses conselhos, ou seja, as leis muçulmanas. Jamais te condenarei à morte, pois seria uma perversa recompensa para alguém que voluntariamente arriscou-se a morrer a fim de salvar a minha vida diante de Deus, como acredito. Olha o respeito deles por Francisco de Assis. Então, são leis, nós temos que respeitar, não é? Os estigmas eram as marcas da lepra que surgiram em Francisco. Mas naquela época, era para se santificar a pessoa, ela precisava ter sacrifício. Então, e era a forma de mostrar os sacrifícios de Francisco, como os sacrifícios de Paulo, de Tarso, eram os pintores, eles representavam como se fossem os sofrimentos do Cristo, ou sejam as marcas da cruz. Então era a única forma pela qual os artistas, comentadores, poderiam tornar concreta essa ideia era por meio do símbolo do estigma. Então foi o primeiro quadro pintado sobre os estigmas dele. Mas Francisco jamais alegou haver recebido uma impressão das chagas de Cristo e jamais pronunciou a palavra estigma. Então, para Paulo, o que eram os estigmas de Cristo? Era exatamente a renúncia, era a devoção ao pobre, o amor ao próximo e todos os sacrifícios que se faz para cumprir a lei de Deus. Esses, então, são os estigmas que Paulo também aceitava como tendo recebido do Cristo. Aqui, a igreja do Rivotorto, dentro dela, aliás, ela foi construída em torno desse tugúriozinho onde São Francisco gostava de ficar. Queridos companheiros, a oração de São Francisco aparece pela primeira vez em 1912, anônima, numa obscura revista devocional francesa, La Clochette, que isso está numa pesquisa de Christian Renou. Então, ela não foi escrita por São Francisco. Como eu falei, ele deixou 3 trechos apenas escritos com a mão dele. O resto ele ditava para Léo. Até o Cântico das Criaturas, que nós vamos passar agora, vamos pular uma parte bem importante, mas nós vamos ter que pular por causa do tempo. Então, só lembrando que Sueli Caldas Schubert, no livro Semeador de Estrelas, ela nos convoca, já que a palestra é Aprendendo com Francisco. O andarilho de hoje se chama André, Aloysio, ou que nome tenha aquele leproso que encontrou Francisco, hoje nós encontramos ao nosso lado na nossa caminhada. Pode estar sob a marquise, tentando um lugar para morrer. As estradas da Úmbria estão em toda parte asfaltadas e repletas, ou levam até as periferias onde os barracos se apertam para existir. O edifício de luxo ou o barraco de taipá podem abrigar a mesma miséria moral, embora distanciados pelo nível social. Os andarilhos nem sempre estão rotos ou mal cheirosos. Às vezes estão cheios do dinheiro, mas são tão pobres, né, de alma, de sentimento. Quão longe ainda estamos da igreja de Cristo. A igreja do Cristo ameaça a ruína. Construí-la é muito mais do que levantar abrigos para os viandantes dos vícios. A igreja do Cristo é o ser humano, é o amor, é a casa de Jesus. É aqui dentro de cada um de nós. A igreja do cristão são o lar, a escola, o abrigo, a oficina, o templo, o hospital. É o local para morrer. É onde morre o homem velho e nasce o homem novo, da era do Espírito. Assim, companheiros, a voz de Francisco atravessa o tempo e ecoa em plena era nuclear. Muito mais teria para se falar, para aprender com ele, mas o tempo é muito curto. Então nós vamos encerrar com o Cântico das Criaturas, que ele foi ditando e Léo foi escrevendo. Altíssimo, Todo-Poderoso, bom Deus, a Ti o louvor, a glória, a honra e todas as bênçãos. A Ti somente, Altíssimo, elas pertencem, e homem algum é digno de mencionar Teu nome. Sê louvado, Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que é o dia e por meio do qual nos dás a luz. E ele é belo e radioso, com grande esplendor e feito a Tua semelhança, Altíssimo. Sê louvado, Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas. No céu as formaste claras, preciosas e belas. Sê louvado, Senhor, pelo irmão vento e pelo ar nublado e sereno, e todos os tipos de clima por meio dos quais dás sustento a Tuas criaturas. Sê louvado, Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e pura. Sê louvado, Senhor, pelo irmão fogo, por meio do qual iluminas a noite, e ele é belo e alegre, robusto e forte. Sê louvado, Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e que produz variados frutos com flores e ervas coloridas. Sê louvado, Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. E esse cântico era repetido nas igrejas, até que quando ele estava prestes a morrer, ele chamou Léo e colocou, então, mais uma estrofe. Abençoado os que suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Sê louvado, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum vivente pode fugir. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Abençoados aqueles a quem a morte venha encontrar em tua santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Louva e abençoa, meu Senhor, e agradece-lhe e serve-o com grande humildade. Que assim seja.